Agora 9h54, estou na linha neste momento com o Dr. Túlio Bandeira, que está em Brasília e acabou se tornando um dos personagens políticos do dia de hoje aqui em Foz do Iguaçu. Dr. Túlio, bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar falando com você no dia de hoje. Todo mundo está curioso para saber aqui, inclusive várias ligações aqui na rádio perguntando a respeito sobre a sua saída do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Foi um pedido de exoneração? Veja bem, Guilherme, me propus no primeiro momento a auxiliar no departamento jurídico e na gestão do Hospital de Foz do Iguaçu, mas eu, nos últimos dias, não tenho conseguido conciliar com a minha profissão de advogado, os meus negócios e o hospital. Então, em conversação com a diretora do hospital, achamos melhor eu deixar o departamento jurídico, outra pessoa já foi nomeada no lugar e vai cuidar com dedicação exclusiva, que tem muita demanda diária no departamento jurídico do hospital. Então vai cuidar com melhores olhos do que eu, que estou tendo que conciliar, tendo em vista que eu prestava um serviço voluntário no hospital. Eu quero deixar tranquilo os políticos de Foz do Iguaçu, meus amigos, o pessoal do hospital, a fundação em geral, de que eu continuarei ajudando, auxiliando, fazendo a intermediação entre o governo do estado do Paraná e a Fundação Municipal de Saúde. No dia de ontem mesmo, aqui em Brasília, estive gestionando junto ao Ministério da Saúde, que era um trabalho que a gente iniciou junto com a secretária de Saúde, a Letícia. Estive ontem na diretoria geral, cobrando esses recursos, cobrando o aumento de teto do SUS, que seja feito realmente o que Foz do Iguaçu merece na área de saúde pública. Agora, Guilherme, quero deixar todo mundo tranquilo que continuarei cumprindo com o meu papel social em Foz do Iguaçu e ajudando a Fundação Municipal de Saúde. Nós entramos em contato justamente porque existe aqui em Foz do Iguaçu, a gente sabe que não há uma atividade industrial consistente, mas há uma indústria de rumores pela cidade, até porque hoje acontece uma reunião, está acontecendo uma reunião entre secretários do governo Reni Pereira com o prefeito aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E, enfim, a indústria de rumores rolando solta pela cidade. O esclarecimento que tem que você, inclusive, gostaria de fazer é justamente isso. Já era uma medida que, prevista pela falta de tempo, e foi um pedido seu esta saída da questão jurídica do Hospital Municipal? Sim, foi. Alguns dias eu tenho tido dificuldade de estar em Foz do Iguaçu, tendo em vista meus escritórios, a advocacia, muito trabalho fora de Foz do Iguaçu. A exemplo aqui em Brasília, em Goiás, Mato Grosso, que eu tenho que acompanhar pessoalmente. Por isso eu já vinha conversando e pedi no mês de outubro ainda a minha saída. Nós tínhamos muitas demandas jurídicas no hospital, muitos pareceres para serem dados, ficou combinado que até o dia 30 de novembro eu ficaria. Então, dia 30 de novembro eu deixei as funções do departamento jurídico, mas continuo auxiliando, conversando com a gestão do hospital, com o Dr. Jorge Amacoste, com o Dr. Farsal, enfim, com toda a diretoria. Não tem nada politicamente acontecendo, estamos de bem com o prefeito Reni, que está nos auxiliando muito no hospital, mas a decisão melhor a ser tomada nesse momento era essa, deixar que outra pessoa assumisse o departamento jurídico com dedicação exclusiva, que a demanda é muito grande no hospital. Feito o esclarecimento, portanto, Dr. Túlio Bandeira, que está em Brasília neste momento, muito obrigado por essa participação, esse esclarecimento aqui nas ondas da CBN. Obrigado, Guilherme, obrigado, ouvintes. Estou à disposição para qualquer esclarecimento.